Sabe, eu não sinto falta do que acabou. Eu sinto falta do que não acaba. Entende? Se você estivesse perguntando o que aconteceu com a Miri, eu respondo: a vida. Tá tudo errado quando você não pensa ou se sente ave. E sim que ter nascido foi um acidente grave. Invejar a criança feliz, algo separou, reúna. Talvez o segredo é não deixar de ser uma. Voz do coração imudo, aproximo sou eu. Quem me transformou em tudo que abomino do eu. Absoluto contra a maldade, não vou ser esmo. Que tão dolorosa quanto é a saudade de você mesmo. Hoje me encontrar no lodo é justo. Na janela da alma tinha tsunami divino, rachou vidraça. Forçar ser homem a todo custo. Só fez ser menino, macho de graça. Meu senso tá de porre. Cadê o corpo da penúltima? Já que a esperança é a última que morre. Pra ouvir melhor, esquece o volume, peço. Entenda o que eu quero dizer, não cabe nesse universo. Tenho lutado com tanta força. Eu venho buscando com toda força. Trocar por bem o mal que eu fiz. Sonho é fazer e ser feliz. O que deu errado eu posso acertar. Coração nosso apertar. Resista, persista. Todo mundo quer um lugar ao sol. Você já transformou sonho em pesadelo? Medo escasso em exagero. Cedo espaço, a limpeza, zelo. Ao que nos for mais valioso é riqueza tê-lo. Dá mão e me acompanha. Pera, se isso aqui é o abismo, então eu consegui subir a montanha. Mas o mundo tem feito meus ombros de balança. O amor diz, sai dos escombros e avança. E diz, temos você. Tudo é vaidade que é sedução. Pra querer ser tudo, menos você. Deixa eu de ser resposta pra ser questão. Por que que eu fui parar de fazer questão de fazer questão? Inconsequente, eu e o meu bocão. Nos amaldiçoei e o labor já tinha lida. Realmente eu peguei a estrada loucão, mas atropelei o amor da minha vida. Eu lutado com tanta força. Venho buscando com toda força. Trocar por bem o mal que eu fiz. Sonho é fazer e ser feliz. O que deu errado eu posso acertar. Esse coração nosso apertar. Resista, persista. Todo mundo quer um lugar ao sol. Todo mundo quer um lugar ao sol.